Há um conjunto de descargas, às vezes ilegais, que tenho já dito, de algumas indústrias de Oliveira. A ETAR de Oliveira do Hospital tem muito pouca capacidade de funcionamento e depois fazem o prejuízo de um coletivo, isso não se pode admitir.